prossiga novamente com o destino, Sierra. Sierra Bravo, Papa Serra, Porto Seguro. Gente, qual o nível, a altitude? 500 pés AGL. Ok, a rota, direto, litoral? Direto, litoral. Gente, livre táxi até o ponto de espera, aguarde para decolagem. Já no ponto de espera, o guardião 06. Quebec Serra decolou aos 08, 1 mil pés agora pelo corredor Axé, chame o controle em 199, decimal 35. 1935, Serra. Transição, Orfito. Controle 1935, torre 186, transponder 5450, transponder. 7 Brasília 340, VAPR Zulu 17, decola da 10, curva direita, gole, eval, orbita, saída 1935, controle 186, torre 5450, transponde, mensageiro 3, confere. Afirma, 5450, reporte pronto, portal 9. Afirmativo, gate 9, confere, 6703, estão confirmando, os 1200 metros estão fechados, não é isso? Afirma, primeiro os 1200 estão fechados. Valeu. Solicitar 3193, cuida 2 e 500, Nadal. 3193, contato radar da decolagem, suba para nível 360, perfil da saída da El, transição Bless. Afirmativo, fazer o 360, pode voar, Leda? Eu tenho o perfil da saída, tá 3193. Tem saída padrão, tá 3193. Tango Vitor, Quebec, Quebec, no solo ao 10, informe o pátio que prossegue. Carro da base, você é o backtrack da Brasera. O Papa Tango Vitor, Quebec, Quebec, livre à esquerda, aguarde para o reingresso na pista 17, temos um tráfego para decolagem. BR, Quebec, Quebec. Guardião 06 autorizado a alinhar e decolar. Tem condições de decolagem da presente sem interferir com o tráfego taxiando na pista? Afirmativo, já sem interferir. Fora do solo, Guardião 06. Guardião 06, decolada aos 10, aguarde transferência de comunicações. É. Web 6703, você não escuta? Prossiga, senhor. Poderia fazer um teste na frequência 121 decimal 1? 1211? Afirmo. Confirmado. Obrigado. Autorizado táxi via pista 17 até o pátio da Bata, reporte pista livre. Caraca, Web. Prossiga. Ordenal 220 Ilhéu, saída prevista, por favor. 22 Ilhéu, saída da El. Obrigado. Torre Salvador, eu tenho 3835, transfere, faço 200 para uma centena, sente da informação uniforme. Está fazendo desvio para o 190, sente evitar formações. Sente o desvio, está 3835, após o desvio, autorizado Vana Pro de Alagoinhas. Descer para nível 100. Ok, para os desvios, poderia voar na prova de Bonf, eu tenho um CB aí em cima de Lagoinhas. Fica um pouco difícil aqui, Lagoinhas. Autorizado, voar na prova de Bonf após o desvio. Posso, desvio para o de Bonf, descendo para a 100, está 3835. Controle Salvador, Guardião 06. Guardião 06, mantém as circunstâncias visuais no meu país, corredor Axé. É. Controle Quebec Serra, vai subir 025 na Torre de Morro. Quebec Serra, da presente, está autorizado direto na Torre de Morro de São Paulo, e subir para 2500 países. Tá. Quebec, Quebec. Frequência livre, Vitor, Quebec, Quebec. Quebec. Interceptando a final da 10, voo 9675. Na 75, aguarde transferência de comunicações. Aguardando, meu. Visando na frente, chame centro Recife, ano 28.8, terra no 26.4. 26.4.288.3193. No 675, chame torre, ano 8.6. 286.975. Firma o último tráfego que chamou? Torre Salvador, boa tarde, voo 675. Final da 1-0. Voo no 675, continue na aproximação da pista 1-0. O cabeceira deslocada em 1.200 metros. O ajuste 1-0, 1-2. Aguarde autorização de pouso. Gente, cabeceira deslocada, aguardando autorização de pouso no voo no 675. Roger, November 9, 4-4, Delta Fox, Squad, confirm, are you maintained VFR conditions? That maintain VFR condition, report 5 minutes to the Salvador Airdrome, November 944, Delta Fox, can please confirm what altitude are you maintaining? Voo 675, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, o vento 160 graus, 07 nós, cheque o trem de pouso. Gente, baixar travado, está autorizado o pouso, voo 675. Roger, maintain VFR condition, report 5 minutes to Salvador at home. Professor 3835 vai deixar Bonf um pouco à direita ainda, tenho mais uma formação em Bonf, depois eu tenho condições de vapor, ok? Este desvio está 3835, né? 35 desce para nível 040. 040, tá 3835. Cadê o repórter táxi? Guardaremos. Solo Salvador, boa tarde, OTAN 3155, informação Vitor coordenando Guarulhos. Guarulhos 34, aguarde cópia 3155. Escuta, obrigado. Searching, Skulk 51, 54, normal position. Salvador, boa tarde, Papatango Oscar Sierra Mike. Papatango Oscar Sierra Mike, assina a identificação, autorizado chegada a mar e desça para nível 050. Pronto, perfil da chegada a mar e 050, Oscar Sierra Mike. Guardião 06, passando a vertical do farol na barra. Guardião 206, mantém o perfil dos corredores, Kent Space, reporte no através de Veracruz. É. O 675, solo aos 17, libere a direita, solo 121, decimal 9. Da direita, solo 219, 649, pronto, a cópia? Pronto, cópia, 649. 649, autorizado, Ilhéus, nível 220. É, decolagem no zero, curva direita, saída da El Leda, após direto. Controle 1935, torre 186, transponder 5464. Autorizado, 220, Ilhéus. Decolagem 10, direita da El Leda, após direto, Ilhéus, 1935.12. 1862, 5464, transponder gol 1649. 649, correção, transponder 5456. 5456, então gol 1649. 649, correto, reporte pronto. Reporte na mesa. Agora o gol 1675 tem 135 a bordo, 3,15 de autonomia, alterna lá e confins. Ambiente 6703, táxi via Juliette Alfa, ajuste no 0 no 3, até a Delta na minha escuta. Juliette Alfa até a Delta na sua escuta, 6703. Salvador, gol no 675. 675, boa, táxi via Alfa, reporte antes da Delta. Alfa, reporte antes da Delta, 675. Solo, Nissan de Juliette. Juliette, aguarde, Serra Delta Lima Oscar, mil pés? Ah, sim, amor, Juliette. A gente com a radial distância da localidade? 45 milhas na 250. A gente, Julie. Salvador, eu volto 781. Tente dar informação aqui, sua autorização. Guarulhos. Guarulhos, aguarda 36, manda 2 para a cópia, 781. Guardamos 360. Bom, 75, na escuta? Na escuta. Poderia fazer uma chamada na frequência 121 no decimal 1 para teste? 21 no chamada. Solo azul 4065, sente da Vitor 340 Campinas. Miles from Salvador VOA. Check. Tive contato em 121 no decimal 1. Obrigado, 675. Ah, vai pra cima da Delta agora, 675. Dentro, agiliza, ingresso. Quilo, parte 3, reporte para ingresso, parte principal. Quilo, parte 3, reporte para ingresso principal, 675. Web 6703, vai dar passagem, tráfego da Golfo, vai ingressar via Kilo, para 3, após ingresso Delta, chame torre 186, boa viagem. Pelo, 3835. 3835, após pelo, autorizado via chegada Bonfim, desce para 2000 pés, altímetro no 0. 1-2, reporte na final do procedimento em LSX-Way, está autorizado. Ok, autorizar o GPS e aí vou pelo Serra Vita 366. Diga, senhor. Guarulhos autorizado, nível 340, aerovia Peruís 50. Decola no 0, curva direita, saída da El, transição de Né. O controle em 119, decimal 35, torre em 118, decimal 6, transponder 5466. Aprovado nível 340, São Paulo Guarulhos, aerovia Peruís 50. Decola pistão no zero, primeira curva direita, perfil da R, transição de Né. 1935, controle de saída, 286 torres, 5466 transponder, tá, 3155. 3155, correto, reporte pronto, no 10. Porta na. Controle, o guardião 06 está livrando Veracruz, comprou a ilha. Este guardião 06 mantém o perfil dos corredores, linha do litoral. Peço livre para coordenação, guardião 06. É. 5 ingressos, portão 612. Portão 612, 675. 675, poderia fazer uma nova chamada em 121, décima 1? Positivo. Obrigado. Serra Mike indicada? Vai cruzar 7.000 para 5.000, acho que é Serra Mike. Sente dessa via chegada Mari para nível 040. Sente para 040, Mike. Acho que é Serra Mike em forma indicada? Indicada 250 nós. Duza para 220 nós, acho que é Serra Mike. 220 nós, acho que é Serra Mike. Turim da Julieta está recebendo solo. Jet 6703, decolar 225, controle 119, decimal 35. 1935, boa. Autorizado Guarulhos, nível 360, aerovia Upper Whisky 50. Decola 10, curva direita, saída da El, transição de Né. O controle 1935, torre 186, transponder 5464. Autorizado Salvador Guarulhos, 360, pela Up 550, decolando a 10, a curva direita após 2000, no perfil da Dael Giné. 1935 ao controle, 186 torre, 5464 transponder, voo 1781. 781, correto, reporte pronto. Chamarei Né. Saída Gole, transição ao filtro, acione o código 5450. 5450 está acionado, sobe Gole ao filtro 340, obrigado. Doutor Zelepano de Gole, está presente, o Evão, senhor, por gentileza, 6703? Objeto 6703, mantém o perfil da saída. Ó, 03. Atingir 4000 para prosseguir na descida, acho que é Serra Mike. Acho que é Serra Mike, autorizado a descer para 2000 pais, via chegada Mari, repostabilizado no curso localizador. Altimetro no 0, no 3. Último, com no 0, no 3, para 2000, reportará localizador, acho que é Serra Mike. 65. 4065, correto, reporte pronto. Chamará pronto, 4065. Torre Salvador, muito boa tarde, até 3835, está na final do GPS da pista 10. Setra 3835, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 160 graus, 10 nós, cabeceira deslocada em 12 00 metros, O ajuste no 013, cheque o trem. Baixou e travou no 013, capitão deslocado em 1200 metros, até 3835. Autorizou o vetor de resgate e aguarda acionado? Autorizado acionamento, Júlio. Feedback acionamento, TAM 3155 no 10. 10, autorizado, reportar 3155. 3155, boa tarde. Ainda Juliette, me escuta? Juliette, me escuta. Poderia fazer uma chamada aí na frequência 121 no decimal 1 para teste? Afirma, Juliette. Olha, o no do portão E4 para feedback e acionamento. Portão 4 autorizado, reportar táxi. Vou reportar táxi, mano, 7-1. Está interceptando o localizador, mantendo 2 mil pés, Oscar Serra Mike. Visual com capa. Capa tendo Oscar Serra Mike, complete final do procedimento LSX Singular e estou Rio 8, decimal 6. Visual também, obrigado. Torino da Julieta, escuta? Aos 29, libere a direita, chame na frequência 121, decimal 1, para teste. Em caso, se não conseguir, retorne à frequência do solo, em 121, decimal 9. Ok, chama 21 para teste, se negativo, vou retornar no solo. 219-38835. Correto. Salvador, muito boa tarde, é o Papatango Oscar Serra Mike. Papatango Oscar Serra Mike. Prossiga na aproximação, aguardando pista livre. O ajuste no 013, cabeceira deslocada em 1-2-00 metros. Positivo, poderia confirmar o vento, intenção de pouso 1-7? O vento 1-50 graus, 08 nós. A presente, autorizaria a base pela direita da 1-7? Autorizado, plano cancelado aos 3-0, reporte girando base para a pista 1-7. Reportará na base, agradece, Oscar Serra Mike. Zero. Já prego. Meu peso já serve. Foi pego. 0220 no transponder. 1935 controle, o Juliette. Juliette, correto. Qual é o PB? One igual bode. Confirme, PB? 01. Gente, o único bote é minha torre para o táxi da viagem. 7-8-6, o Juliette. Solo Salvador, 3235. Mano, ONO, pedido de acionamento. Portão 1, reporte táxi. Portará agora, 649. 649, correção. No portão 1, vai aguardar tráfego da sua companhia, que puxou no 4, ele vai sair do pátio após o mesmo autorizado puxar. Então, confirmando o acionamento é autorizado, agora no feedback. Vai puxar após a saída do tráfego da companhia do pátio. Ok, só após a saída do tráfego da companhia do pátio. Confirma que pode acionar na posição. Ele puxou no portão 4, vai iniciar táxi agora. Táxi do gol no 781, Galeão, 419, 93 a bordo. Permissão PLB? 93. Gente, 93, táxi via Alfa, reporte antes da Delta. Ele táxi Alfa, vai reportar antes da Delta, gol no 781. Salvador, tá 3835, livrou, não precisa escuta. 3835, ingresso Quilo, parte 3, reporte para o ingresso no parte 1. Quilo, parte 3, reporte ingresso no informa que negativo o contato, 121, conforme as instruções da torre, ok? Ok, muito obrigado pelo teste. Alô, Azul 4065, pushback, acionamento está na posição 8. Portão 8, vai aguardar o táxi do tráfego da TAM, puxou no 10, após o mesmo autorizado. Após a passagem da aeronave da TAM, na 10 está autorizado tá, o pushback Azul 4065. Alô, Botânio, gol no 674. 674, Campinas, aguarde cópia. Guardando 674. Para o táxi, o TAM 3155, PLB de 162, 4 horas e 10 de autonomia, alterna Galeão. Gente, 3155, Juliette Alfa, 1013 no ajuste, torre 18,6, ponto espera da Delta. Ok, via Juliette e Alfa com 1013, ponto espera 18,6, outra 3155. Port Alfa, report airport site. Ok. Gente, de forma a deixar a aeronave do portão 9 ingressar, vai fazer o push Azul 4065. 674, pronto a cópia? Copia 674. Campinas autorizado, 36, Aerovia Ferroviária 58. Decolando zero, curva direita, saída gole, transição goza. Controle 1935, torre 186, transponder 5474. Roseta Linda Juliette, não pode ser, pronto. Vista Linda Juliette, só confirme se é a linha e decola de imediato. Ah, tem uma linha, decola de imediato. Vitorinha Juliette, a linha decola pista 17, vento no 30 graus, 09 nós. 7, a linha decola, Juliette. Ô, Serra Mike já livrou a pista. Gente. Para Salvador, gol no 781, no próximo da Delta. Ingresso, bate 1. Gente, após a passagem de tráfego da sua companhia, o senhor vai ingressar e manter a posição no através do portão 7. Vai ficar atento ao tráfego da Azul que está puxando no 8 e mantendo o contato visual com o mesmo, vai prosseguir para o portão 9. O mesmo já foi instruído a fazer o push de forma que o senhor consiga ingressar para nós. Tá ok, então mantenha o através do 7, o ciente do tráfego da Azul, visual com ele, para ingresso no 9, na 3235. Afirma. Iniciando o gol do 781. Gente. Number 944 Delta Foxtrot, you are 5 miles from Salvador, Airdrome. And copy, we're at 6 miles and we'll report Aerodrome in sight. We're still inbound, helicopter 944 Delta Foxtrot. Roger. Controle, Papa Tango, Vitor Índia Juliette. Tango, Vitor Índia Juliette, prossiga. Vitor Índia Juliette, de Salvador para Serra Delta Lima Osta. Agora mantendo 1000 metros. Vitor Índia Juliette, acione o código 0220. Acionado agora 0220, Juliette. Control, it's helicopter 944 Delta Fox, have aerodrome in sight. November 944 Delta Foxtrot, call tower 118.6. Tower 118.6. Para 09, da 3835. Ok, obrigado, 3835. Para táxi, gol no 649, tem 94 a bordo, autonomia de 12,45, alterna Aracaju. Gente, bom no 649, táxi vem a Índia, Alfa e próxima Delta, vai chamar a torre 1 no 8, decimal 612. Ajuste 1-0 no 3, tenha um bom voo, boa tarde. Teve táxi a Índia, Alfa, antes da Delta, torre 186, voo 1 no 649. Voo for the fuck. Voo no 781, contato radar na decolagem. O radar tem um código errado, rapaz, que porra é essa? Suba para nível 360, saída da Delta. E mantém pista 1-0. Ele mantém pista 1-0, 3-1-5-5. Conforme Delta Foxtrot. Polo Azul 40,